Olá pessoal, você quer se tornar um mestre do violão? Pois é esse texto de hoje, ele está um pouco extenso, né? Porque a gente colocou aqui várias ideias para quem está começando a estudar esse instrumento musical e deseja se tornar um mestre na arte de tocar violão. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que a pessoa sabe fazer um dedilhado bonito, fazer um acompanhamento bonito, ele é um mestre do violão, né? Porque tem o conhecimento, ok, pessoal? Aqui no blog a gente procura atender todo mundo, do iniciante até o avançado. Basta que a pessoa vá em categorias, aqui na lateral do blog, que vai encontrar estudos, né, para iniciante, intermediário e avançado. Para desenvolver o seu estudo no conforto da sua casa, pela internet. Então a gente resolveu hoje fazer um texto mais extenso, né? E esses exercícios que a gente adicionou nesse texto de hoje, principalmente os dedilhados e também as sequências harmônicas, é de suma importância que o iniciante ele toque e cante o nome de cada acorde e vai desenvolvendo exercício por exercício. Desta maneira, conseguirá educar o ouvido com mais tranquilidade para fazer os seus arranjos e acompanhamentos musicais. E aos poucos vai desenvolvendo a sua técnica, né? No instrumento para montar o seu repertório. É um texto um pouco denso? Ele é um pouco extenso? Mas com um pouquinho de paciência a gente consegue, né? Outra coisa é, muitas das vezes a pessoa não tem muito tempo para a prática diária do instrumento. Não tem importância, basta que estude alguns minutos diariamente e logo aí já vai conseguir ter o domínio do violão ou mesmo de qualquer outro instrumento que estiver estudando, né? Então, o conselho é estudar todos os dias, nem que for pelo menos alguns minutos, como a gente já disse anteriormente. Ok, pessoal? Um pouquinho de paciência e persistência, a gente consegue realmente se tornar um mestre do violão. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.